Abra sua Bíblia comigo, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso 4, diz assim: porquanto tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela constância e pela consolação provenientes das Escrituras, tenhamos esperança. Vamos ler juntos, mesmo que a sua tradução traga uma outra versão, Romanos 15, 4. Porquanto tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela constância e pela consolação provenientes das Escrituras tenhamos esperança. Este é um texto, irmão, que nos ensina milhares de coisas sobre a palavra de Deus, sobre nossa caminhada cristã, sobre o que representa a Bíblia para nós, e ainda inúmeras, infinitas outras revelações de Deus. A Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma pessoa, e essa é a pessoa de Jesus Cristo. É algo que não podemos compreender e alcançar, mas através das palavras que estão aqui reveladas pelo Espírito de Deus aos seus servos, profetas. Deus revelou Jesus. Através dessas palavras nós descobrimos cada dia mais sobre Jesus. É por isso que nós vamos caminhando na vida cristã e não importa quantos anos passamos, vamos sempre aprendendo mais, descobrindo mais, cada dia mais coisas e cada dia mais profundamente. Não apenas no conhecimento intelectual, mas no conhecimento experimental daquilo que Deus revela na sua palavra. Eu estava lendo uma vez a história de Watchman Nee e ele conta que estava enfermo, condenado à morte, os médicos já não sabiam mais o que fazer, e os médicos pediram ele para se separar em um determinado lugar. Ele foi para uma cabana, num lugar em que o clima abençoava, propiciava a ele um pouco mais de tempo de vida, e ele sentado naquela cabana, escrevendo, e já não conseguia mais se assentar, e ele com muito esforço ia escrevendo mais alguma coisa, e ele com muito esforço ia lendo a Bíblia, e ele via que estava chegando a hora de morrer, e ele não conseguia mais nada sozinho naquela cabana. E um dia, com muito esforço, ele sentou e ele disse: eu tenho que me assentar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que voltar a escrever. E nós somos abençoados e muito abençoados com muitos estudos de Watchman Nee, muitos escritos dele que chegam a nós hoje, um servo de Deus. E ele diz que abriu a Bíblia e começou a ler: porque o justo viverá pela fé. Então o Espírito de Deus veio sobre ele na hora em que ele lia aquele versículo que já tinha lido inúmeras outras vezes, e o Espírito de Deus começou a trazer vida àquela palavra. Ele começou a dizer: o justo viverá pela fé, o justo levantará pela fé, o justo caminhará pela fé. E ali ele recebeu cura de Deus e viveu ainda muitos anos sendo canal de Deus, porque a palavra foi revelada. O Senhor nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. A fé não é um elemento utópico, místico, abstrato. A fé é uma consequência natural de quem começa a ler e ouvir a palavra intensamente. E quando o Espírito vem e toma a palavra logos, que é a nossa leitura, ou o que ouvimos da palavra de Deus, transforma em rema, que é a palavra vivificada, e essa palavra entra em nós e traz vida. E um texto que já ouvimos há anos, de repente se torna novo e revela algo que não tem explicação, não é possível explicarmos a alguém. O texto bíblico vem e gera vida. A palavra de Deus, ela é Jesus. O texto bíblico é a revelação de Jesus. E nós começamos o estudo do texto bíblico pela leitura logos, pelo logos, pelo conhecimento intelectual, gnosco, pelo conhecimento da leitura, do parar para ouvir, mas eu não estou entendendo, mas eu estou cansado, mas eu continuo lendo, eu continuo ouvindo, mas eu não estou muito interessado, mas eu vou porque eu estou aprendendo que a Bíblia é a revelação de Jesus, e quanto mais eu leio e estudo a Bíblia, mais eu me alimento dele, mais eu me fortaleço. Nossa mente nada mais é do que um arquivo. Até hoje, esta é uma pergunta sem resposta: aonde são guardadas as memórias, as informações, como são guardadas no cérebro? A ciência não compreende isso, porque, na verdade, estas informações são guardadas no espírito. Essas informações são guardadas no nosso ser espiritual e a mente nunca vai alcançar isso, mas elas são guardadas. Nossa mente, nosso cérebro compõe fisicamente um arquivo espiritual, um arquivo virtual, e ali são guardadas as informações, e o que colocamos nesse arquivo é o que será utilizado na hora em que precisarmos tomar qualquer atitude, qualquer reação. Se enchemos a nossa mente, por isso a palavra de Deus diz que abunde ricamente a palavra de Cristo em vossos corações, significa no nosso ser precisa haver abundância da palavra de Deus, do que Deus diz acerca de todas as coisas. E nós temos hoje inúmeras Bíblias que trazem estudos, que trazem referências, que trazem cadeias de textos bíblicos sobre determinados temas. E quanto mais nós nos aprofundamos neste estudo ou nessas leituras, mais nós vamos enchendo o arquivo da nossa mente de palavra de Deus. E a qualquer momento Deus usa essa palavra. Estamos num vale de sombra, de morte, e o Senhor vem e traz uma palavra: filho, eu estou contigo. E aquela palavra se torna vida, porque é Jesus se manifestando. Estamos enfrentando uma dificuldade, uma situação inusitada, não importa se é lá nas finanças, não importa se é num caminho de perigo, se é num acidente, se é num problema da família, do casamento, o Espírito de Deus tem no arquivo da nossa mente subsídio para nos fazer lembrar e acionar a fé, acionar a vida através do logos que foi arquivado dentro de nós. Por isso que Paulo vem e diz: tudo o que foi escrito para o nosso ensino, e sem ensino ninguém caminha para lugar nenhum. Não caminha. Sem estudo ninguém desenvolve área nenhuma, muito menos nas coisas espirituais. Precisamos estudar a palavra, e tudo que foi escrito está aqui na Bíblia Sagrada. 66 livros para o nosso ensino foi escrito, para que? Pela constância e pela consolação. Há uma outra versão que traz outra expressão que já leram aqui: pela paciência e pela consolação, pela constância, pela longanimidade, pela perseverança, pela insistência. Paulo sabia que é algo difícil e que exige perseverar. E muitos insistem, perseveram, às vezes nos erros, às vezes nas manias que só causam problema, perseveram naquele jeito de falar, naquele jeito de reagir, persevera e não vê que aquilo só traz problemas. Tem a qualidade da perseverança, porém nas coisas erradas. E o Senhor vem e diz assim: redireciona essa capacidade de perseverar. Tem gente que persevera na implicância, implica, implica, implica, implica, implica, implica, implica. Redireciona essa perseverança para as coisas certas. Tem gente que persevera nos caminhos errados, continua, continua, continua, continua. Ele sabe, ele entende, mas continua, não tem opção, eu vou de novo aqui. Ele sabe que não vai dar certo e chega lá na frente, não dá certo de novo, lamenta tudo de novo. Redireciona essa perseverança para a palavra, porque Paulo nos diz que para que pela perseverança e pela consolação. Consolação é a ação do Espírito Santo de Deus em nós, provenientes das Escrituras. A própria Escritura que estamos lendo provê para nós a perseverança e a ação do Espírito Santo de Deus, chamada de consolação, para que tenhamos esperança. Irmão, a esperança é um dos elementos mais necessários nesta dimensão física, e ela está ligada às questões psicológicas e emocionais. O que é que acontece quando alguém chega em um determinado evento e já é impactado por uma imagem, um cartaz, um outdoor, um cenário que gera na mente tudo o que vai acontecer ali? Aquela pessoa já entra estimulada, ela já entra esperando. Puxa, que coisa, puxa, que bonito. Da mesma forma, alguém que entra num determinado terreno, está vazio, tem apenas um vendedor prometendo um prédio, e de repente encontra uma maquete. Ele não está vendo só o cartaz, o cenário, ele está vendo uma maquete, um modelo miniaturizado. Um modelo miniaturizado daquilo que será. Então ele põe na mente uma fotografia, uma ideia mais concreta do que é que vai acontecer lá na frente. Isso significa fé. Ele olha para aquele cartaz, para aquele cenário, ele olha para aquela maquete e ele contempla e ele vê assim: é isso que vai ser? É assim que será. Puxa vida, olha que bonito, olha aquilo ali, olha. Ele começa a gerar dentro de si uma esperança. Ele começa a visualizar o que é que acontecerá e acaba investindo naquilo. Entra na festa, entra no programa, compra o imóvel, porque ele conseguiu visualizar mais o que vai acontecer. Mas se não é possível visualizar, se o vendedor está apenas: olha, vai ser assim, vai ser um prédio dessa altura assim, olha, aqui vai ter uma fachada assim. E como que vai ser? Vai ser uma cor dourada a fachada. E como que vai ser os vidros? Os vidros serão assim, meio esverdeados. Não adianta ele querer só falar, é necessário uma maquete. A maquete vai trazer uma visualização maior, ela vai gerar uma esperança. Quando nós lemos a Bíblia, nós começamos a visualizar as coisas de Deus para nós. Ele começa a gerar imagens reais, perfeitas na nossa mente, porque estamos lendo a sua palavra. Ele mesmo provê a constância, a perseverança, a revelação do Espírito Santo através da consolação, que provém da própria Escritura, para que nós tenhamos esta esperança, esta maquete, esta visualização do que será. Então gera em nós fé. Por isso que a fé vem pelo ouvir, pela palavra. Eu preciso entender que eu tenho que ler a Bíblia a todo custo. Eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que ler a Bíblia. Eu preciso gastar tempo diário lendo a Bíblia. Lendo. A Dani tem o costume de colocar no espelho, colocar em paredes, coloca lá na porta. Se você entrar agora lá em casa, vai ver no armário dos meninos textos bíblicos. E quando eu passo e vejo aqueles textos bíblicos, leio o texto bíblico, eu sou alimentado. Que coisa boa ver um versículo bíblico ali e ler aquele versículo no momento que nem estamos esperando, porque aquilo vai gerando alimento para o nosso espírito. Nós vamos visualizando algumas coisas que nem estávamos pensando. Isso gera esperança, isso gera a visualização, a fé das coisas que virão, porque passamos a ver o que Deus tem escrito para nós. É a revelação do Senhor. Tudo o que foi escrito para o nosso ensino. Então é impossível nos fortalecermos sem a palavra de Deus. Não tem jeito.